com fé, tô na batalha. Uma forma diferente de rimar com as palavras firmadas na verdade, humildade e parceria. Leva mensagem rimada por todos os cantos da periferia. Anjo da lei, RBS, é dos fortes da corrente. Livre-arbítrio, nova proposta, ideias coerentes. Soldado a favor do rei, entrando em cena pra somar. Falar, rimar, pensar, se expressar. Não vim falar de tragédia, miséria e morte, já tem bastante. Trago a nova proposta, alternativa, novo horizonte. Seja persistente, se liberte das correntes. Não seja inconsequente, tome atitudes coerentes. Escuta a nossa proposta, a vida é um dono, joga lá fora. Erga a cabeça, não se acomode, abre a janela, olha lá fora. Resolva os problemas, derruba a barreira, não sente a derrota. Aqui, lado oeste, Anjos da Lei, a nova proposta. Preste atenção agora, essa é a nossa hora. Vitória, honra e glória, tamo fazendo história. Firmão na trajetória, a banca aqui é nossa. Chegou a nossa hora. Anjos da Lei, essa é nossa proposta. Chamado e convocado por ele, abençoado. No braço tá tatuado e que Deus seja louvado. Lá vem aquele que arrasta as multidão, que em meia praça pública prega salvação. Talvez o que eu falo tenha algum sentido. Essa é a atitude, moleque, que li num livro. Eu canto o que faço, o que vou fazer. Uma nova proposta, razão do meu viver. Mudança constante que vivo. É Cristo que faz o louco não se jogar do precipício. Princípio que tem todo cristão. Na hora do desespero, irmão, clama ao Deus de Abraão. Vitória, honra e glória pra quem faz parte da história. Trago Deus no coração e não na minha memória. Faço o som de solução que te traz ressurreição. Jesus na minha vida é muito mais que emoção. Preste atenção agora, essa é a nossa hora. Vitória, honra e glória, tamo fazendo história. Firmão na trajetória. Chego na humilde, duro na queda como Popó e Holyfield. Tropa da periferia pronta pra atacar. Ataque verbal por todos os lados, não vamos recuar. Mente acionada, reformada, engatilhada. Caneta e papel, essa é a minha arma. Aqui linha de frente, mas três na retaguarda. O tiro é certeiro e não sai pela culatra. Rimas eficientes, contundentes, envolve corpo e alma. Sequestra sua mente, o conteúdo de cada verso e rima. Sistema treme, Anjos da Lei, nova proposta. Sinto BPM, se liga sangue bom. Aqui o papo é reto, ativista de atitude. O rap é de protesto, pensado, cruzado, rimado, louco, declarado. Chegou a nossa vez, lá do oeste. O cenário tá tomado. Preste atenção agora, essa é a nossa hora. Vitória, honra e glória, tamo fazendo história. Firmão na trajetória, a banca aqui é nossa. Chegou a nossa hora. Acá Anjos da Lei, essa é nossa proposta. Preste atenção agora, essa é a nossa hora. Vitória, essa é nossa proposta.